O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Os senhores sabem, né, que acompanham aqui a nossa programação, que o Dr. Kep, psicanalista, sempre escreve, muitos dos livros dele têm um título que envolve o termo libertação. Ele escreveu a libertação dos povos, a libertação da vontade, a libertação pelo conhecimento. E escreveu, inclusive, recentemente, um novo livro chamado Escravidão e Liberdade. Por que ele escreveu isso? É um livro histórico que fala das épocas que os portugueses e os espanhóis traziam africanos para a América Latina, América do Norte? Claro que não. Ele está falando de uma escravidão perfeitamente atual dos seres humanos, sem distinção de raça, de nacionalidade, de classe social. Ele fala também dos milionários, porque milionários também são escravos. Não são só os escravos socioeconômicos, escravos da trilateral, do Bilderberg, da nova ordem mundial, que é uma escravidão socioeconômica, da patologia social, mas ele fala de uma escravidão ainda muito pior, que é a escravidão psíquica e espiritual que a humanidade se encontra mais do que nunca, escravizada pela própria patologia inconsciente, a doença psíquica, a doença psicossocial, as emoções, nos escravizam, tiram a nossa liberdade de ser, de sermos bons, sermos belos, sermos verdadeiros, como nos foi destinado. Porque só pode haver saúde se houver liberdade. Hoje de manhã eu estava conversando com um rapazinho de 19 anos e que está agora participando da associação Stop. E ele gosta muito de mandar esses aforismos que o Dr. Kep escreve nos livros dele para os amigos dele pelo Twitter, porque essas frases elevam, abrem a cabeça das pessoas. Então eu estava dizendo para ele, olha, você já entendeu, você já sabe como transmitir para os seus amigos jovens qual é o conceito de liberdade de Kep? Porque liberdade não é fazer o que a pessoa quer, simplesmente contrariar os pais, os professores, o sistema. Não é bem por aí. O conceito de Kep, de liberdade, é de que o ser humano é livre para realizar o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. E na nossa sociedade atual, isso é praticamente impossível. Eu disse a ele, se você quisesse, por exemplo, ser um inventor e viver das suas invenções para fazer um mundo melhor com as suas invenções, seria possível? Ele, não, eu ia morrer de fome. Eu falei, então, se você quiser ser um artista, você vai ter condições de sobreviver levando música para o próximo, embelezando a vida das pessoas, sendo, por exemplo, um palhaço que leva alegria, um cômico que leva alegria para as pessoas, você iria conseguir sobreviver assim? Não. Não ia. Eu só vou sobreviver se eu trabalhar num banco, ou se eu fizer computação, ou, enfim, se eu obedecer aos poderes aí da sociedade. Então, eu falei assim, então, mas esse também é um conceito incompleto, porque obedecer a esse sistema é se escravizar. E se escravizar é adoecer. Então, todos esses conceitos são muito lindos. E vão nos dizer assim, mas então qual que é a nossa saída? Se a gente não tem chance de ser livre para fazer o bem, para ser bom, para fazer o bem ao próximo, porque aí a gente morre de fome, então como que a gente vai fazer? A gente também é escravo trabalhando para os poderes? Sim. Qual que é a solução? A solução está na formação de trabalho, de empresas geridas pelas próprias pessoas, aonde eles podem realizar um trabalho honesto, ético, de necessidade e de valor. São as chamadas empresas trilógicas. O ano que vem, a ONU declarou o Ano Internacional das Cooperativas. Então, CAP criou um modelo de cooperativas de empresas empresariais e residenciais, onde as pessoas não só racionalizam o dinheiro, o tempo, os conhecimentos, ajuda mútua, também eles podem se ajudar emocionalmente. Então, estamos aqui falando para vocês que existe uma ciência muito maravilhosa que liberta o ser humano, é a ciência da trilogia analítica desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kapp. Nossa clínica fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o nosso site é www.stop.org.br. Nós atendemos clientes em sessões de psicanálise individual e de grupo. E existem também as escolas Millennium, que são escolas terapêuticas. Por quê? Porque eles ensinam idiomas através de textos terapêuticos, textos filosóficos, textos artísticos, informativos, que vocês não vão ter em lugar nenhum para ler. E que nas escolas Millennium vocês vão, sim, discutir filosofia, discutir economia, discutir política, discutir relacionamentos em outras línguas. Olha que é uma escola muito para frente, né? Então, informações no 30 32 36 16, 3032 3616, e vocês vão ter inclusive professores e psicanalistas que falam outros idiomas, professores nativos em outros países e no Brasil. É, você falou, né, sobre escravidão e liberdade, né? A ideia que o povo tem aí fora é que ser livre é poder ser rico, é poder fazer o que quiser, é poder entrar nessa estrutura que tem aí e participar, né, da vida social deles, tudo mais. E nós não pensamos que, em geral, as pessoas bem assim adaptadas a chama mainstream, né? Bem adaptados assim a essa estrutura aí, são as pessoas mais escravas que existem. Então, o que que a gente vê, né, na questão das doenças? O Freud, ele colocava a questão da doença, mas na questão assim afetiva sexual, né? Se o indivíduo pudesse dar vazão ao afeto, ao sexo, isso é que a maior parte do pessoal entende. Então, a pessoa que pudesse dar mais vazão ao sentimento de afeto, ao sexual, seria mais equilibrado. Depois veio o Jung, né? O Jung acompanhou Freud em muitos aspectos, mas negou essa questão tão drástica, né, que o Freud colocou sobre o sexo e falou mais de libido, que existe essa energia que precisa a pessoa dar vazão, mas uma energia mais psicológica, mesmo que tenha esses laivos de sexo também. Depois vieram outros autores, né? O Alfred Adler, que falou do complexo de inferioridade, que a criança, ela geralmente diante do adulto, ela se vê inferior. Então luta a vida toda para se tornar no mesmo nível, ou superar até esse nível que ele vê nos adultos, esse nível superior, e ele conseguir, então, uma existência social superior. De maneira que, senhores, notem, todas essas questões que foram vistas na psicopatologia, né, na psicanálise, na psicologia, todas essas questões dão valor mais ao aspecto exterior. Então, se o indivíduo tem algo ligado ao exterior, algo assim que lhe dá poder, ele seria, vamos dizer, são. Caso contrário, não. Mas nós descobrimos, através da metafísica principalmente, que é uma ciência superior a todas as outras, né? É uma ciência que une o imanente ao transcendente. Nós descobrimos que o mal, quer dizer, toda doença é o mal, né? Que não pode negar que doença não seja mal, que todo roubo é o mal, que todo homicídio, suicídio é o mal, que existe uma divisão entre o bem e o mal. Então nós descobrimos em vários autores, principalmente em Agostinho, Tassiano, que era um suíço, que eles falavam que o mal é a privação ao bem. Então não existiria em si o mal, como uma bactéria, por exemplo, que entra na pessoa e causa transtorno. Então tudo que a pessoa tem e recebe é um bem. E quando ele não recebe esse bem como deveria, então aí ele estaria no mal. Então o mal, sendo a privação ao bem, eu coloquei essa definição, né? Que a etiologia da neurose, da psicose, das doenças, consiste na negação ao bem. Consiste na omissão, quer dizer, omissão ao bem. E na deturpação do bem. Ou seja, o bem é a realidade. Então, a pessoa doente é aquela que nega, omite e deturpa o bem. E existe, né? Ah, depois disso, eu classifiquei 3 tipos de doenças na sua origem, né? Uma doença assim mais simples seria, por exemplo, a questão da raiva, da briga, dessas brigas comuns que os seres humanos fazem um contra o outro. Então vamos dizer que essas brigas viriam de uma inveja mais simples, né? Depois uma briga mais séria, assim, mais profunda, que seria ocasionada pela inveja. O indivíduo que quer destruir o outro porque não quer que o outro tenha os bens que tem. Então o próprio Freud falou dessa questão da inveja, que a inveja é a pessoa, não como muitos pensam, a inveja não é a pessoa que quer ter o que o outro tem, que quer alcançar o que o outro alcançou. A inveja é o desejo de tirar o bem do outro, de diminuir o outro, de atacar o outro. Mas pior ainda, que leva às doenças assim, psíquicas mais graves, né? Esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, que ele chama agora de bipolaridade, ou então a epilepsia, que essa doença vem daquilo que a gente pode classificar como soberba, né? O indivíduo orgulhoso, o indivíduo que acha que ele é que sabe tudo. Então ele entra numa escola, então ele critica a escola, os professores. Então ele critica, antes disso, os pais, né? Que não educaram bem. Aí ele vai mostrar como se educa quando ele um dia tiver filhos, casar, etc. De maneira que a doença pior é aquela na qual o indivíduo se acha assim uma espécie de Deus, né? Um deusão aí na sociedade. Ou uma mulher, uma deusa, né? Então ela se veste com os melhores figurinos, tira as fotos e ela entra nessa sociedade como se fosse uma rainha, ou melhor, uma deusa. Então muitos poetas, né, fazem elogios e poesias, né, literatura aos seres humanos, como se isso fosse uma regra assim, sã. E não que elogiando o ser humano entra então na doença. Então, esses são os princípios fundamentais. Agora eu vou perguntar aqui aos sócios, né, no trabalho, o que que eles acham desse trabalho todo? Quem quer falar? Bom, eu hoje posso comentar uma cartinha de uma ouvinte assídua, doutor Kepp. Ela se chama Dona Leila Manzan. E ela ouve sempre os seus programas. E ela diz que ela ficou muito espantada um outro dia quando ela ouviu o senhor falar que As pessoas, quando conscientizam os seus sentimentos negativos, e que adoecem o corpo físico, buscam, então, evitá-los, né? Buscam evitar os sentimentos negativos para preservar o corpo físico. E ela diz que ela fica muito espantada de ver como muitas pessoas se entregam à raiva, à agressão, sentimentos ruins. Ela pergunta, mas será que o nosso mundo tem solução, né? Será que as pessoas conseguiriam criar mais amor? Eu acho que, em parte, o senhor já respondeu essa pergunta hoje, quando o senhor diz que a questão é parar de negar, né, o bem, o afeto que existe no interior de cada ser humano. E eu acho que seria interessante mostrar também para Dona Leila, que todo o trabalho justamente da trilogia é dedicado à conscientização dos sentimentos ruins que o ser humano tem, porque ele não tem consciência do que acontece. Que o ser humano é como assim um iceberg, né? Aquela pedrona de gelo, que tem aquele pedacinho para fora do mar, os 10% no máximo, que é o que a pessoa conhece sobre ela. E toda aquela parte interior, né? Que onde estão os sentimentos que normalmente a pessoa, as intenções ruins, os sentimentos de arrogância, de soberba, de ódio que a pessoa tenta não ver que tem. E eles, essa atitude de não querer vê-los, é que causa as doenças. Então, que o trabalho justamente é de conscientizar. Quando a pessoa se conscientiza do mal que ela causa para ela mesma, aí é uma opção, né? Se ela vai querer morrer ou abrir mão do prazer que esses sentimentos eventualmente trazem. Então, a gente pode dizer, né, Selma, que a consciência, né, a percepção do mal é um grande bem. Exato. E que o que falta na humanidade, e que, em parte, Freud deu uma abertura muito grande, o que falta é a pessoa ter tolerância em ver, vamos dizer, a peste que ela é, né? Exato. De ver como ela é terrível, etc, etc. Quer dizer, tudo isso ela guarda como se fosse, né, uma montanha de gelo no mar, de iceberg, e todo esse mal está escondido lá no fundo da água. E aparece, né, a máscara da pessoa, aquilo que ela quer mostrar, que não é a verdadeira pessoa, que está totalmente escondida lá. Quem mais quer falar? Então, aqui no livro A Origem das Enfermidades, o senhor fala sobre a inveja, né? Depois vem a censura, normalmente a pessoa não quer ver que ela tem aqueles problemas, aquela doença, então, em consequência, vem a projeção, que é muito, muito comum, a pessoa não quer ver o problema em si, então vê, começa a ver no outro, começa a agredir o outro, que isso é o caminho da doença, né? Entra num delírio, achando que os outros são culpados, que ficou doente por causa de bactéria, por causa da mãe, por causa do pai, ou não aprende inglês por causa do professor, ou etc. Sempre vendo o problema fora. Sabe, uma vez eu falei para um cliente, se ele conhece alguém, uma pessoa, que não seja doente. Ele pensou, falou, eu respondo na próxima sessão. E na outra sessão ele falou, não existe uma pessoa que não seja doente. O doutor Geraldo, médico colombiano, está de acordo? Sim, doutor Kepe, absolutamente, especialmente com aquela questão que o senhor estava levantando agora, de que precisamos perceber o mal que fazemos a nós mesmos, com nossa inveja, megalomania, com a raiva, com o ódio que sentimos, e também perceber o mal que nós fazemos a outras pessoas. Por exemplo, recentemente o jornal A Folha de São Paulo publicou um artigo mostrando que tem vários casos de poliomielite, de paralisia infantil em garotos que ter sido vacinados. Então as pessoas ficam pensando, será verdade? É certo, existem muitas pesquisas científicas que mostram que muito frequentemente as vacinas, e neste caso a vacina de poliomielite, ela pode de causar a enfermidade que supostamente ela deveria prevenir. Então, nós precisamos conscientizar, perceber que especialmente os médicos, dentistas e outros profissionais da saúde, de que muitas vezes nós fazemos o mal e não percebemos dele. A vacina, né, doutor Geraldo, é injetar na pessoa a doença. Doutor Kepp, agora eles vão injetar 3 em 1 com injeções. Isso é grave. E outra, as doenças, muitas vezes, elas não se manifestam já de início. Elas vão se manifestar ao longo da vida da pessoa. E nunca uma mãe vai ter a ideia de que aquelas doenças que o filho vai ter depois de adolescente ou até adulto, tem a sua raiz lá naquelas vacinas. Que vai se desenvolvendo, se manifestando com o passar do tempo. Doutora Cláudia, uma coisa muito ruim que está sendo feita agora é essa questão de obrigar o povo a tomar a vacina. É. Porque, o Rui Barbosa, que foi o maior jurista que o Brasil teve, né, ele já há mais de 100 anos atrás declarou o seguinte: contrário sou e continua a ser a obrigação legal da vacina. A minha confiança nesse preservativo não me autoriza a impô-lo sob a forma da lei aos meus semelhantes. Então ele diz que o direito do cidadão, e ele falou sobre o direito do cidadão em equilíbrio com o poder do Estado, né? Tem o valor até de uma jurisprudência, isso que ele falou. Ele disse assim: assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Ah, tá vendo que há 100 anos atrás, agora vamos ver o doutor Ademar e a doutora Julieta, o que, que elas vão falar. Então, doutor... Temos só 3 minutos. Eu queria falar assim rapidamente sobre a dor crônica, né, que já pega mais ou menos por volta de quase 40 milhões de brasileiros. E essas dores crônicas, foi pesquisado que 80% tem depressão. Mas raramente, vamos supor, o médico, ele normalmente usa um antidepressivo, né? Mas não vai na causa básica do problema. Então tem que ver o que vem antes da depressão também. Então é importante ver que essa parte psíquica, né? Essa parte que está na base mesmo, que deveria ser tratada. Porque não vai adiantar tomar muito tempo analgésico, antidepressivos, fazer essas aplicações de estímulos magnéticos, transcranianos que eles estão fazendo, né, para equilibrar a parte magnética, que não vai resolver. Tá bom? Vamos ver agora a doutora Julieta. Sim, sí, para a medicina em geral, como o senhor fala no livro A Origem da Sanidade, que só quem tem interesse em realizar o que é bom é que procura ver seus defeitos para conseguir chegar lá. Então, a medicina tem que replantear as formas de tratamento, as formas de entender a enfermidade e entender que nós estamos cometendo muitos erros que não estão ajudando nossos pacientes. Toda doença vem dos sentimentos, né? Dos sentimentos ruins que não são conhecidos. E agora, a Marcinha, né? O senhor escreveu aqui no livro Teologia Trilógica Científica que toda enfermidade psíquica ou física vem da alma. E escreveu, né, já o livro A Medicina da Alma na década de 60, justamente para mostrar que qualquer perturbação física, qualquer doença, é mais um resultado de uma conduta espiritual, né, da pessoa. Agora vamos ver a Luciara. Doutor Kepp, essa semana eu tive uma experiência tão bacana com uma aluna. Ela é uma governanta e ela veio com tremendas dificuldades com a aprendizagem de inglês. Aí ela, numa aula que estava falando sobre essência e os valores interiores, ela disse o seguinte, que ela conseguiu, ela teve um insight na aula e conseguiu aprender coisas que ela não conseguia antes. E ela falou, um pouco ligado a isso que a Aninha falou agora há pouco, da questão da projeção. Então ela dizia que a questão, ela sempre projetava nas outras escolas a não aprendizagem dela. Então, com esse livro novo do senhor, eu estava prestando atenção de que, então, nós somos também prisioneiros, né, da nossa própria projeção, da nossa própria patologia, que a gente acaba sendo escravo. E aí a gente não vê também a escravidão que a gente está nesse mundo, porque também a gente está aprisionado conosco mesmo. Já acabou nosso tempo. Principalmente, né? Já acabou nosso tempo. Eu gostaria de dar aos nossos ouvintes o telefone, o endereço aqui da CITA. 3032-3616, Avenida Rebouças, 3819, ao lado do Shopping Center Eldorado. Nosso site é www.stop.org.br. Até a semana que vem.